1. A gênese conforme o Espiritismo. Allan Kardec. Tradução e comentários de Carlos de Brito Embaçaí conforme o original da terceira edição de 1868. Em virtude das contradições existentes nas diversas traduções da obra A Gênese de Allan Kardec, Carlos de Brito Embaçaí teve o cuidado de traduzir esta obra ao pé da letra, a fim de que fosse o mais fiel possível conforme o original da terceira edição de 1868. Tradução gentilmente cedida pelo tradutor para ser publicada no portal Era do Espírito http://www.eradoespirito.net/. Diagramação e formatação deste PDF portátil e documento format. Formato portátil de documento, por Elumolo. 2. Índice geral. Introdução. Capítulo 1. Caracteres da revelação espírita. Capítulo 2. Deus. Capítulo 3. O bem e o mal. Capítulo 4. Papel da ciência na Gênese. Capítulo 5. Sistemas dos mundos antigos e modernos. Capítulo 6. Uranografia geral. Capítulo 7. Esboço geológico da Terra. Capítulo 8. Teorias da Terra. Capítulo 9. Revoluções do globo. Capítulo 10. Gênese orgânica. Capítulo 11. Gênese espiritual. Capítulo 12. Gênese mosaica. Capítulo 13. Caracteres dos milagres. Capítulo 14. Os fluidos. Capítulo 15. Os milagres do Evangelho. Capítulo 16. Teoria da presciência. Capítulo 17. Predições do Evangelho. Capítulo 18. Os tempos são chegados. Observação. As notas originais estão em ordem numérica e as notas do tradutor estão em ordem alfabética no rodapé de cada capítulo. Notas especiais e da Era do Espírito sinalizadas por 3. Introdução. Esta nova obra é um passo a mais adiante nas consequências e aplicações do Espiritismo. Portanto, como indica seu título, tem por objeto o estudo de três pontos diversamente interpretados e comentados até nossos dias: a Gênese, os milagres e as predições, na relação com as leis novas que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Dois elementos ou, se assim queira, duas forças regem o universo. O elemento espiritual e o elemento material. A. Da ação simultânea desses dois princípios, nascem fenômenos especiais que são naturalmente inexplicáveis, se fizermos abstração de um em relação ao outro, absolutamente como a formação da água seria inexplicável se fizéssemos abstração de um de seus dois elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. O Espiritismo, demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, dá a chave de uma quantidade de fenômenos incompreensíveis e considerados, por si mesmos, como inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Estes fatos abundam nas Escrituras e é falta de conhecer a lei que os rege, que os comentadores dos dois campos opostos, girando sem cessar no mesmo círculo de ideias, uns fazendo abstração dos dados positivos da ciência, os outros do princípio espiritual, não podem chegar a uma solução racional. Esta solução está na ação recíproca do espírito e da matéria. Ela tira, em verdade, da maior parte destes fatos o seu caráter sobrenatural, mas o que se quer de melhor? De admiti-los como o resultado das leis da natureza, ou de rejeitá-los de um só golpe? Sua rejeição absoluta arrasta aquele da própria base do edifício, enquanto que sua admissão a este título, suprimindo apenas os acessórios, deixa esta base intacta. Eis porque o Espiritismo restabelece tanta gente a crença de verdades que considerariam há pouco tempo como utopias. Esta obra é, pois, assim como temos dito, um complemento das aplicações do Espiritismo a um ponto de vista especial. As matérias, estando preparadas, ou quando menos, elaboradas após longo tempo, mas o momento de publicá-las ainda não havia chegado. Era preciso, então, que as ideias que deviam fazer a base fossem levadas à maturidade e, por outra, ter conta da oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem nem mistérios, nem teorias secretas. Tudo deve aí ser dito com clareza, a fim de que cada possa julgá-lo em conhecimento de causa. Mas cada coisa deve vir a seu tempo para vir seguramente. Uma solução dada e refletida, ante a elucidação completa da questão, seria uma causa de atraso mais do que de avanço. Nisso em que se discute aqui, a importância do assunto nos dava o dever de evitar qualquer precipitação. Antes de entrar na matéria, pareceu-nos necessário definir limpamente o papel respectivo dos espíritos e dos homens na obra da nova doutrina. Estas considerações preliminares, que descartam toda ideia de misticismo, foi o objeto do primeiro capítulo intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Sobre este ponto chamamos a atenção seriamente porque nela está, de alguma sorte, o nó da questão. Apesar da parte que incumbe à atividade humana na elaboração desta doutrina, a iniciativa coube aos espíritos, porém ela não é formada da opinião de nenhum deles. Ela só pode ser a resultante de seu ensinamento coletivo e concordante. A esta condição, apenas, ela pode se dizer a doutrina dos espíritos, senão ela seria, apenas, a doutrina de um espírito, e só teria o valor de uma opinião pessoal. 4. Generalidade e concordância no ensino, tal é o caráter essencial da doutrina, a condição mesmo de sua existência. Disso resulta que todo princípio que não tenha recebido a consagração do controle de generalidade não pode ser considerado como parte integrante desta mesma doutrina, mas, como uma simples opinião isolada da qual o Espiritismo não pode assumir a responsabilidade. É esta coletividade concordante de opinião dos Espíritos, passada, de uma forma, ao critério da lógica que faz a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, seria preciso a universalidade dos espíritos trocando de opinião e que eles viessem um dia dizer o contrário do que haviam dito. Desde que ela tenha sua fonte de ensinamentos dos espíritos, para que sucumba, seria preciso que os espíritos cessassem de existir. É o que também a fará prevalecer sobre os sistemas que não tenham, como a mesma, suas raízes em toda parte. O livro dos Espíritos só viu seu crédito se consolidar porque é a expressão de um pensamento coletivo geral. No mês de abril de 1867, viu completar seu primeiro período de decênio. Neste intervalo, os princípios fundamentais dos quais se apoiou foram sucessivamente completos e desenvolvidos pela sequência do ensinamento progressivo dos Espíritos, mas sem receber qualquer desmentido da experiência. Todos, sem exceção, restaram de pé, mais vivos do que nunca, enquanto que, de todas as ideias contraditórias que os opositores ensaiaram, nenhuma delas prevaleceu, precisamente porque de todas as partes, o contrário era ensinado. Eis aí um resultado característico do qual podemos proclamar sem vangloriar, já que nunca nos atribuímos o mérito. Os mesmos escrúpulos, tendo presidido a redação de nossas outras obras, permitiu-nos, em plena verdade, dizer conforme o Espiritismo, porque estamos certos de sua conformidade com o ensino geral dos Espíritos. É disso que podemos, por motivos semelhantes, dar esta como complemento das precedentes, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o senso de indicar como tal e que só deverão ser consideradas como opiniões pessoais, até que elas sejam confirmadas ou contraditadas, a fim de que não faça pesar a responsabilidade sobre a doutrina. De resto, os leitores assíduos da Revista Espírita, Revue Espiritée, poderão aí encontrar, no estado de esboço, a maior parte das ideias que estão desenvolvidas nesta última obra, como o fizemos com as precedentes. A Revista Espírita é frequentemente para nós um terreno de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre certos princípios, tendo que admitir como partes constituintes da doutrina. Nota do tradutor: na linguagem científica atual, chamaríamos de domínio espiritual e domínio material. 5. Capítulo 1. Caracteres da Revelação Espírita. 1. Pode-se considerar o Espiritismo como uma revelação? Neste caso, qual é seu caráter? Sobre o que está fundada sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é ela uma revelação no sentido litúrgico da palavra, ou seja, é ela de todos os pontos o produto de um ensino oculto vindo do alto. É ela absoluta ou susceptível de modificações? Em anunciando aos homens a verdade de fato, a revelação não teria ela por efeito de os impedir de fazer uso de suas faculdades desde que lhe pouparia o trabalho da pesquisa. Qual pode ser a autoridade do ensinamento dos espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual é a utilidade da moral que eles pregam, se esta moral não é outra senão a do Cristo que se conhece? Quais são as verdades novas que eles nos trazem? O homem, tem ele necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo e em sua consciência tudo o que lhe seja necessário para se conduzir. Tais são as questões sobre as quais importa serem fixadas. 2. Definamos a princípio o sentido do termo revelação. Revelar, derivado do termo véu, do latim velum, significa literalmente tirar o véu, e, no sentido figurado, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, a mais geral, diz-se de toda coisa ignorada que é posta ao dia, de toda ideia nova que se põe sobre a vista do que não se sabia. Neste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações e pode-se dizer que existe para nós uma revelação incessante. A astronomia nos tem revelado o mundo astral que não conhecíamos. A geologia, a formação da Terra. A química, a lei das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier, são reveladores. 3. O caráter essencial de toda revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é fazer conhecer um fato. Se a coisa é falsa, não é um fato e, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de ser uma delas. Se é atribuída a Deus, Deus não podendo nem mentir, nem se enganar, ela não poderia emanar dele. É preciso considerá-la como produto de uma concepção humana. 4. Qual é o papel do professor perante os alunos, se não de um revelador? Eles lhes ensinam o que não sabem, o que eles não teriam nem tempo nem a possibilidade de descobrirem por eles próprios, porque a ciência é a obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que conduziram, cada um, seu contingente de observações e do que se aproveitaram os que vieram após eles. O ensinamento é, pois, em realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feita pelos homens que a conhecem para outros que as ignoram que, sem isso, permaneceriam sempre ignoradas. 5. Mas o professor só ensina o que aprendeu. É um revelador da segunda ordem. O homem de gênio ensina o que encontrou ele próprio. É o revelador primitivo. Ele conduz a luz que, de próximo em próximo, se vulgariza. O que seria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos em quando? Mas, o que são homens de gênio? Por que são eles homens de gênio? De onde vieram? Que vieram a ser? Notemos que a maior parte deles possui de nascença faculdades transcendentais e de conhecimentos inatos que um pouco de trabalho é suficiente para